estou cansada, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependida, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir presença comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependida, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Tomei água suja que ninguém bebeu. E ia embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependida de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir. Presente.